sentimento mais uma vez. Assim, eu te dei valor, mas você mentiu pra mim a todo tempo. Eu te dei valor, mas você brincou com o meu sentimento. Mas foi por amor que eu aceitei tudo que fez comigo. Mas foi por amor que eu fechava os olhos pra viver contigo. Então, eu tentei viver assim, mas foi em vão. Não tem como enganar o coração, o coração que não sabe como te esquecer, mas vai ter que aprender. Pegue suas coisas, vai. Imediatamente vai embora, sai. Não quero mais ouvir falar teu nome. Cansei, com você eu parei. Pegue suas coisas, vai. Imediatamente vai embora, sai. De hoje em diante eu não quero mais dor. Entenda de uma vez que acabou. Canta nosso sentimento. Mas você mentiu pra mim a todo tempo. Mas você brincou com o meu sentimento. E eu aceitei tudo que fez comigo. Que eu fechava os olhos pra viver contigo. Sabe como te esquecer, mas vai ter que aprender. Segue suas coisas, vai. Não quero mais ouvir falar teu nome. O teu nome eu cansei, com você eu parei. Imediatamente vai embora, sai. Acabou.